Bono 093, gostaria de explicar só para o Paraná de Lula 050, autorizada a chegada baixa. Chamando 6225, nós somos 38, virar à direita, chamo o solo 6219. Chave Santa Recife, 1260, alternação 1288. Se a frequência se forma, quem está vindo para a comunicação na descida, alterna as frequências 127.2 e 126.10. Para 2010, o Juiz na 098, a terceira sinal do procedimento da SP, está estabilizado. Gia, this is Gia 1911. Holding program 1-0, ready to take off. Argentina 1911, clear to land open takeoff on 1-0, wind 150 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off on 1-0, Gia 1911. Wait until the next call, the next thing, but it's going to be Posso rifarmazzare con una flex, la vista utilizzata nella lista 1-0. La flex temporale completa con il procedimento, torna una noite di settimana di 5. Solo 1-8-5 con la flex, la vista utilizzata. Salvador, muito bom dia, voo 1759, passando o estado. Voo 1759, bom dia, possibilidade de ponto 1850, 0150 graus, 8 nós. Pedro Ponto, pista 1-0, voo 1759. Voo 1911, voo 1911, sobre o repátio 1-2 dos mais. Por favor, repátio 1-2 dos mais, pelo amor de Deus, eu tenho 1-9-1. After 2,000 feet, flying direct Turku, I understand, I try to fly 360. I'd like to leave the Lima at Delta Alpha, after that my heading Doctor. Flying there later, and after that flying direct to the 1911. Salvador, voo 1-0-9-3. Voo 1-0-9-3, continua a sua nova lista livre. Agora está livre, já está livre. Direito 1-2-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9 Sol 457, chama Sol 121 da Sinal 9. Sol 119, graças. Salvador, São 3, 153, São 3, 1053, Teresa Menezes, com a 0, 0, 50 graus, 59. Teresa Menezes, com a 0, 0, 0, 0, 0, 3. Center, frequency 125.1, enables 128.35. São 3153, decolador 01, chama o controle 120, décima 8. 208, São 3153. Santa Catarina do Colégio, filho para o número 340, após 2000 metros, veio direto do Lira, depois toco o São 3153. decolando 10, 0, 3, 0 graus, 7, 9. Boa. Eu estou falando bem, muito bom dia, Azul 5126, Apple 1, transfera. Azul 5126, qualquer caderno de colégio, transferindo do jogo 340, após 2010, o direto elétrico. 340, após 2000, direto elétrico, 5126. Recife 3, chame centro Recife, 125, decimal 10, alterna 128, decimal 35. Seja muito correto. Três, três, bom dia. A chave de identificação deixa para 3.000 pés na Torre de Tolo, Juxim, Salvador, 9019. Ando 3.000 pés. Posição autorizada de táxi, se pode ter ingresso na pista no 7. A missão sanitarizada em graça após o cabeceiro no 7.000. Tem cono 26, que chama Centro Recife, cono 26, decimal 0, cono 28, decimal 8. Realmente, bom voo. Revolução do Céu, autorizada Colégio Metrista 17, vento 140 graus, 89, ajuste de altímetro no 0 menor. Terra no 8, 9, 5. seus áudios sobre o voo, sobre tanto que eles estavam, mas tu não escuta sujeito ao tráfego. Legal, mas tu escuta para o cliente, está sujeito ao tráfego, até o mal. Quatro, nove, cinco, oito, de direita para o 015. Posso autorizar o táxi, ingresso, sistema 7, reporte alinhado, pronto. Cavaleiro, bom dia, cena é 62, 115 na ilha, 3 ações de tráfego. Passava o farol da barra, da presente tem frequência livre, passa o conhecimento do controle no seu 2-100. André está na terminal e leu o centro de uma frequência no 20 decimal 1. Sexta, presente voo direto do Luna, descendo para 3.000 pés, destino 019. Zero, pronto para decolar. Finalmente, eu tenho 5 dias, eu desejo a linha decolar 0, 21, 40 graus, 99. Isso é a linha aí, decolar o chefe, é 225. 0.000, sudeste da posição do Luna, resta uma navegação atrás do Luna, repassa no diário de descida. Deixa para 2010, deixa na 09, cancelado as inscrições em pelo. E ele é que tem autorizado, reporta e subida. É autorizado, é 2010. A linha aí tem polo, minha 225, né? Confia em tritão? Poxa, na minha 225, só confirmando, a linha aí tem polo, está autorizado, né? Correto, a linha decola, avança 140 graus, 99, seu ajuste de altímetro no 099. Excelente, obrigado, senhor gestão, já na minha 2B. Tá Decolar 6225, Decolar 24, chama o controle 120, decimal 8. 208, bom dia, chama 62, 25. Oxalá 6225, bom dia, com a tabela de colagem, segundo para nível de voo 380, após 3 mil pés do direto elétrico. Muito bom dia, após 3 mil pés do elétrico, direto 380. Obrigado, Oxalá 6225. O 2775 desse para 2 mil pés, existe uma 019, autorizado a chamada para o procedimento elétrico sem a porta estabilizada. O 958 desse para 3 mil pés, existe uma 019. Milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 090 para 3 mil pés, Alfa Tango 72. Controle de Salvador, para passar o nosso número 9. Chegou para o nosso número 7, para a Zona Xerra, posso para o da Barra. Vai trabalhar para a Zona Xerra, para o da Barra, seu número 9. Alvo 2775, velocidade de escada. 229. Azul 2775, iniciei reforço de velocidade para 1809, no seguinte tráfego da Boa, agora posição de 12 horas, 8 minutos. 1809, Azul 2775. Carro no Golfo, com um Boeing da Gol no final do ano 0, se afaste do eixo de aproximação do ano 0, seguindo no problema. Tá, passando, tá uma Golfo. Rola 333, o modelo para o marcador externo, completa a final do procedimento, 298 do Spala 25. Rola 295, obrigado, vou trabalhar. Eu vou no 233, boa, bom dia. Rola 233, bom dia, utilizado pouso na questão no zero, junto no 50 graus, 8 metros. Realizado posto, voo 933. No 933, para informação, a esquerda, um helicóptero, seguindo sobrevoo no local de autostrada, seguindo setor norte, 95, por favor. Obrigado, voo dia, Rona 963, você está falando com a Itália, Rosa? Rona 963, bom dia, Matheus, com a sua espera. Tá, Matheus, com a sua espera, Rona 963. Rua 2775, completa o sinal do processamento LST, torre na noite do sinal 965. Até. Do Salvador, bom dia, Rua 2775. 2775, bom dia, continue sua estimação, ordem de livre. Guardei uma previsão de pouso, Rua 2775. Segundo tráfego, o ETR da Azul, uma transportadora aguardando para regresso no seu ciclo. Então, bom, vou fingir esse meu ETR. Confira, senhorita, está aguardando, tem mais uma hora para a boa, viu? Correto, vi só uma ETR da Azul agora na final da ONU, já. Após esse ETR, temos mais um tráfego a aproximadamente 7 milhas do marcador de ferro. É um outro ETR da Azul. Eu tomo a volta e mantenho o setor norte aguardando. No 233, salvo foi 39, direito no 219. 19, bom dia. O 2775, autorizado pouso na pista no 0, azul 150 graus, 9 nós. Autorizado pouso, pista no 0, azul 2775. Passaria 2229, somente para informação de tráfego, de 12 horas uma milha. Passando 3.000 pés para 4.500 pés. Próximo 363. Avisou, patrão, ficou aí. Completa a chamada do procedimento, turma, no 8295. 295-495, lá. Sim. Salvador, bom dia, azul, patrão, 58, lá. Afinal, se encontra um dia, continua o final, aguardando o feliz. Aguardando o feliz, papá. Eu vou andar na ordem. É feito? Vou andar na ordem do fio. Antes de eu ter errado na curta, você pode não ser tão obrigado. Gente, após sua tarde na curta, me mandei. Sim. Solo 3, 5, direito, 1, 2, 1, 9. Alaska.